queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite com os irmãos. Agradeço a Deus por ter nos trago aqui em paz, né? Agradeço ao irmão Ricardo, ao irmão Lázaro, ao pastor também que nos confiou este microfone para falarmos do amor de Deus. Trago a paz do Senhor, o abraço do meu pastor, pastor Manuel, que mandou saudar toda a igreja. Aproveitando que os irmãos estão em pé e para ganharmos tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. Juízes, capítulo 16, versículo de número 19. Eu quero falar para você algo da parte de Deus nesta noite. Deus, Ele vai surpreender muitas pessoas aqui hoje. Diz assim a palavra do Senhor: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Amém? Somente esse versículo, curve a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos nessa noite mais uma vez na dependência do Teu Espírito. Tu conheces a Tua igreja, Tu sabe o que eles precisam nesta noite. Peço a Deus que o Senhor venha preparar-lhes o coração, que esta mensagem, meu Senhor, alcance suas vidas, e que pelo poder da Tua palavra, meu Senhor, o Senhor venha abençoar nesta noite. Pai, eu te peço na autoridade do nome do Senhor Jesus, repreende, meu Deus, todo desânimo, repreende toda frieza, repreende todo o cansaço físico agora, mas deixa-nos sentir a Tua presença, deixa-nos ouvir a Tua voz nesta noite. Fala comigo, Jesus, fala com a Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estive orando a Deus para pregarmos aqui, o Senhor revelou ao meu coração esta palavra. E sobre esse tema aqui, sobre esse versículo que eu li, eu quero criar um tema para nós termos um objetivo nessa noite. Eu quero pregar sobre cortaram os cabelos de Sansão. Para nós entendermos o personagem Sansão, nós precisamos voltar um pouco na história e saber de que época estamos falando. Nós estamos falando da época dos juízes. Ainda não haviam reis em Israel. E o livro de Juízes nos diz que cada um fazia conforme o seu querer, que andavam segundo os seus propósitos, da maneira que eles queriam. E a Bíblia diz que entrava juiz, saía juiz, entrava um, entrava outro, e o povo sempre andava por baixo, sempre na desobediência, sempre distante de Deus. Até que chegou um dia, após 40 anos de tanto sofrimento, de tantos filisteus apertarem o povo do Senhor, Deus resolveu traçar alguém. Deus planejou enviar alguém que poderia ser aquele que livraria o seu povo dos filisteus. E a Bíblia diz que aparece um anjo do Senhor para uma mulher da tribo de Dan e fala que ela teria um filho. Interessante que aquela mulher, ela era estéril, ela não poderia ter filhos. E quando o Senhor aparece, o anjo do Senhor aparece àquela mulher e promete que ela teria um filho, que esse seria quem livraria Israel dos filisteus. Ela começa a se perguntar, mas como isso vai acontecer? E o Senhor começa pela boca do anjo falar com ela. Aquele anjo, irmãos, eu creio eu pela palavra do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus ali. E começou a falar, olha, primeira coisa, não chegará bebida forte aos seus lábios. Não, bebida forte não poderá chegar nos seus lábios. Os seus cabelos não poderão ser cortados. Sabe o que era isso? Era o voto de Nazireu. Era um homem que seria consagrado a Deus desde a sua infância. Deus estava dizendo que queria alguém que fosse consagrado para Ele, porque Ele queria usá-lo. Era o voto de Nazireu. O voto de Nazireu é interessante, que ele poderia ser feito da seguinte maneira: ou você marcava um tempo e dizia, o meu filho, por exemplo, vai servir ao Senhor aqui como voto de Nazireu até os 15 anos, ou até os 20. Mas no caso de Sansão, Deus pediu até o dia da sua morte. Deus queria Sansão completamente. Deus queria fazer algo com Sansão. Deus queria fazer algo através da vida de Sansão. Então havia uma promessa de um menino que nasceria. A Bíblia diz que depois o anjo apareceu ao seu pai, apareceu à sua mãe, a sua mãe chamou o seu pai, Manoá, e o anjo ali confirmou a promessa novamente. Eles fizeram um altar, naquele altar ofereceram um cabrito, e na chama o anjo do Senhor subiu ao céu e ele percebeu que era Deus quem falava com ele. Mas para adiantarmos e ganharmos tempo, nós começamos a entender que Sansão era esperado como aquele que tinha que ser santo. Está entendendo, irmão? Deus estava projetando usar alguém, mas tinha que ser santo. O jovem falou sobre santidade aqui. E então a expectativa que se criou sobre Sansão é que era, vinha aí um jovem santo. Quando Sansão passava lá no meio do Israel, no meio do arraial, alguém dizia: esse é o santo, esse é o escolhido de Deus, é sobre ele que Deus vai dar o livramento para o nosso povo. E assim cresceu Sansão. A Bíblia nos mostra que um certo tempo, já na faixa dos 15 aos 20 anos, o Espírito do Senhor se apoderara de Sansão e começa a se confirmar a profecia que ele livraria o povo dos filisteus. Começou a se confirmar que Sansão era alguém diferente. Começou a se confirmar que realmente o Espírito de Deus estava sobre a vida de Sansão. Começou a se dizer no arraial dos filhos de Israel: verdadeiramente esse moço vai nos ajudar. Verdadeiramente sobre esse moço há o Espírito de Deus que vai nos livrar dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa parte desse texto, Sansão já era um jovem. Sansão já estava aí se despertando para a vida de um homem adulto. E nós vamos ver agora o que eu quero meditar com vocês nessa noite. Algumas atitudes que Sansão cometeu, que nós jovens não podemos cometer. Algumas coisas que nós podemos evitar. Por que eu digo evitar? Porque Deus vai falar contigo hoje. Se amanhã ao cruzar aquelas portas tu fizer, querido, Deus não te tomará por inocente. Deus te trouxe aqui hoje porque vai chacoalhar a tua vida e vai consertar algo aí. Diz a palavra do Senhor que Sansão, ele quis tomar para si uma esposa. Diz a palavra do Senhor que Sansão quis uma esposa para si. E aonde que ele queria a esposa? Lá dos filhos dos filisteus. Era mandamento bíblico, irmãos. Deus já tinha ordenado lá na lei que não poderiam tomar mulheres de outra parentela. Mas Sansão começa agora a ser atraído pelos desejos do seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Sansão começou a desejar tudo o que não podia. Eu chamo isso de concupiscência dos olhos. É aquilo que nós vemos e que ao invés de nós rejeitarmos, nós deixamos penetrar no coração e brota-se o desejo. Mas o interessante é que os pais de Sansão tentaram falar com ele: não é bom que você faça isso. Porventura não tem entre nós mulher para ti, Sansão, porque tu quer ir buscar lá no meio dos filisteus. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei de sua mãe. Tem muitos hoje que já não quer mais obedecer o pai. Tem muitos hoje que já não dá mais atenção à mãe. A mãe vem dar o conselho, o filho é rebelde e fala: não, a senhora não entende, a senhora não sabe. Ei, filho, Deus te trouxe aqui para te dizer: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, santo. E diz mais, Provérbios, no capítulo 6, o versículo 25 diz: não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos. Sabe o que é isso? Sansão estava sendo preso. Sansão estava indo para uma prisão. Oh, querido, se você pudesse entender que essas coisas que muitas das vezes vêm até o teu encontro são armadilhas do adversário para tentar prender a tua alma, para tentar prender a tua visão. Sansão começa a ser um homem cativo. Nós começamos a ver na história que Sansão revela uma fraqueza. Sansão começou a entrar por um caminho de prisão. Oh, glória. Às vezes nós vivemos algumas situações Jovem, me perdoe pelo que eu vou dizer aqui, mas Deus te salvou, te colocou aqui dentro deste tabernáculo para adorar o nome dele. Aí por um momento, por um minuto, você olha para a aparência de alguém. Deus traz, pastor, Deus traz os santos da sua casa. Deus traz um jovem abençoado, trabalhador, honesto, coloca na mocidade do seu lado, para que futuramente venha ser uma família. Ah não, mas eu prefiro aquele bonitão, eu prefiro aquela bonitona. Cuidado, foi assim que caiu Sansão, foi assim que perdeu Sansão. Aí tem alguém que diz, mas eu vou salvar para Jesus. Quem salva é a palavra. Espera converter, depois acontece o namoro aí, meu irmão. Xaraca blaxuriana, cablastéria. Eu não ia falar disso, mas já que Deus manda, aí depois vem o sofrimento e não consegue entender por que está sofrendo. É porque não ouviu a voz do teu pai, viu? É porque não ouviu a voz da tua mãe. É porque você foi preso. E se Deus está falando ao teu coração, cuidado, jovem, cuidado, moço, cuidado, moça. Não olhe lá fora, não, não, lá não tem nada de bom para você. Se Deus tem aqui dentro, se Ele vai te abençoar, é aqui dentro. Sansão começa a entrar pelo caminho da desobediência. Sansão começou a deixar de ser santo. Por que eu digo isso? Porque primeiramente ele quis descer lá no arraial dos filisteus para ter uma esposa. Ele começava a deixar de ser santo. Sabe o que Sansão fez? Só para você ter noção. A Bíblia diz que certo dia ele estava descendo ao arraial e ele passou no meio de uma vinha. Irmãos, eu fui ler um pouco do contexto histórico disso aqui. Ele foi escondido dos seus pais. Agora eu te pergunto, o que que Sansão foi caçar na vinha, meu irmão? Qual era o voto do Nazireu? Não beberás bebida forte. Sansão foi lá na vinha, sabe fazer o quê? Sansão saiu às escondidas para poder se embriagar no meio da vinha. Eu não sei aonde tu tem ido, meu irmão, mas os olhos do Senhor está te vendo lá, viu? Eu não sei por onde está passando a sua vida, mas os olhos do Senhor estão sobre ti. E lá no meio da via apareceu um leão e veio contra a vida de Sansão. A Bíblia diz que ele matou o leão. E depois de alguns dias teve ali uma colmeia ali dentro do leão. Passa-se alguns dias, ele pega daquele mel e sai comendo pelo caminho. Dá-se a entender, queridos, que parece que Sansão tinha o hábito de passar por aquele lugar, porque ele voltou depois lá no mesmo caminho, foi lá na vinha de novo visitar a vinha. E Sansão começa a romper os votos de Nazireu. Primeiro ele bebe bebida forte. Depois ele fez o que? Ele pegou do mel, irmãos, que estava sobre o cadáver. O voto de Nazireu ele não poderia de maneira alguma tocar em nada morto. Deixa eu explicar em palavras mais claras, em um português mais aberto para você entender. Sansão chegou a um patamar em sua vida onde todos olhavam, esse é santo, esse aí foi o separado por Deus. Mas quando Sansão estava sozinho era diferente com ele. Que nada de santidade, ele vivia escondido, ele tocava nos cadáveres. Sansão estava perdendo a graça de Deus. Ele estava perdendo a graça de Deus. Mas vamos chegar lá. Segura aí o coração aí. Deus não te trouxe aqui hoje só para te exortar, não. Pelo contrário, não foi só para te exortar que Deus te trouxe aqui, viu? Aliás, Ele te trouxe aqui para exortar porque te ama. Mas você vai sair daquelas portas hoje cantando um cântico de vitória e dizendo, obrigado, Deus. Obrigado pelo cajado que me consola. Obrigado por tua palavra. Depois de tudo isso, irmãos, Sansão vai lá ter essa mulher. Chega lá, ele apresenta uma pergunta, Sansão, cheio de brincadeira, cheio de fazer gracinha com os filisteus. Me diz aí, o que é que eu estou falando? Do comedor saiu comida e saiu doçura do forte. Me diz aí o que é isso daí? E o povo coçava a cabeça, o que é que Sansão está falando? Ninguém entende, ninguém sabia descobrir esse enigma de Sansão. Mas depois foram ter com aquela mulher que Sansão achava, irmão, ele achava que era a mulher dele. foi lá e perguntou para Eloia: vai, fala com Sansão e descobre que segredo é esse, nos conta. E assim aconteceu. Sansão, de tanto ouvir a mulher no seu ouvido falando, contou para ela o segredo. Ela correu e contou para os filisteus. Os filisteus cobraram de Sansão a porta que havia sido feita. É aqui que entra agora uma revelação que Deus nos deu. Após Sansão sair para tentar cumprir o seu voto perante os filisteus, ele desceu até um certo lugar e matou 30 homens, pegou 30 capas e trouxe. Quando ele trouxe as 30 capas e quitou a sua dívida, e ele foi entrar na sua tenda com a sua mulher, até então achava ele que era sua mulher. Quando ele foi entrar, alguém disse: olha, você não pode entrar. Por que que eu não posso entrar? Porque você saiu. Você saiu e nós achamos que você não queria mais ela. Nós demos ela para outro homem. Nós pegamos a sua esposa e demos para o seu companheiro, Sansão. É por isso que você tem que dar valor ao que Deus te dá aqui dentro. Sansão procurou alguém que agradou ele, mas que não agradava a Deus. Ela agradava aos olhos de Sansão, mas aos olhos de Deus não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se preocupa não. Deus está no controle de tudo hoje. Mas agora nós vamos ver Sansão novamente, depois disso, começando a pôr, a exercer aquilo que Deus tinha chamado ele. Vamos ver que Sansão estava em decadência. Ele não tinha perdido totalmente a graça de Deus, era decadente. Mas Sansão aprendeu uma coisa: que diante do nosso inimigo, irmãos, não temos apenas que nos defender. Diante dos nossos inimigos, não temos apenas que nos defender. Deus também nos deu armas para atacar. Deus te deu arma para atacar, querido. Aí você me pergunta: que arma é essa que eu tenho para atacar hoje? Sabe qual é? É o seu glória a Deus, é o seu aleluia. É quando você levanta a mão. A tribulação está grande na sua casa, o mar está revoltado, mas você está de pé glorificando. Isso é arma de ataque. Você acha que as coisas estavam boas pro lado de Sansão? Tava não, irmão. Ele tinha acabado de perder uma pessoa que ele gostava, mas ele: eu vou atacar os filisteus. Se eles me feriram, eu também vou ferir eles. Sabe o que eu quero dizer pra sua vida? Se Satanás tocou em ti e machucou, hoje você vai pisar em nome de Jesus. Hoje você vai feri-lo também. E como vai feri-lo? Exaltando, glorificando o nome de Jesus. Glorificando o nome de Jesus, você vai ferir o adversário hoje. Fala pro teu irmão: irmão, fere o adversário hoje. Fere ele hoje. Resumindo, Sansão desceu ao vale, pegou 300 raposas, mas colocou de duas em duas, amarrou um missão na cauda de cada uma, colocou fogo e soltou elas na seara dos filisteus. Entrou pela seara e saiu destruindo tudo. Foi um prejuízo tremendo para os filisteus. Eita coisa gloriosa! Eu vou dar prejuízo para o reino de Satanás hoje. Você vai dar prejuízo para o reino das trevas. Tu vai dar prejuízo para o reino das trevas hoje. Tu vai dar prejuízo para ele hoje. Aleluia. Jesus, vamos voltar aqui, a história é longa. Depois de tudo isso, irmãos, que Sansão fez tudo isso, ele correu lá para a tribo de Judá, lá para as terras de Judá. Só que os filisteus se reuniram de uma tal maneira que desceram até ali a tribo de Judá para pelejarem contra Judá. E a colocar uma condição: olha, se vocês não nos entregarem Sansão, nós vamos destruir toda essa cidade. Aí os filhos de Judá desceram até onde Sansão estava, dentro de uma caverna. Sansão correu, se escondeu em um penhasco e disse: Sansão, nós precisamos te entregar aos filisteus, porque senão eles vão destruir todos nós. Eu vejo uma sabedoria de Sansão aqui. Sansão fala: vocês não vão me matar? Não, nós não vamos te matar. Vocês prometem que não vão me matar? Nós prometemos, Sansão, nós não vamos te matar. Só vamos te amarrar e vamos te entregar nas mãos dos filisteus. Revelação de Deus. A tribo de Judá, nesse momento aqui, estava acostumados a servir. A tribo de Judá estava acostumado a viver prisionado pelos inimigos. Eles poderiam muito bem combater contra os filisteus. Por quê? Porque Deus tinha prometido que daria livramento. Mas eles preferiam obedecer às ordens dos filisteus. Amarraram Sansão e entregaram nas mãos dos filisteus. Olha que interessante. A Bíblia diz que quando viram Sansão amarrado, vindo da penhasco para ter com eles, olha só o que diz o texto, saíram-se ao seu encontro, jubilando de alegria. Os filisteus, quando viram Sansão amarrado, entraram num júbilo tremendo, quando viram Sansão amarrado. Não está entendendo, irmão? Sabe quando é que Satanás fica feliz? É quando ele olha para dentro da casa do Senhor aqui, ó, e vê você amarrado aí, amarrado no problema, amarrado em algo que não te deixa glorificar o nome do Senhor. Jesus está falando no hino, Jesus está falando na palavra, e você é amarrado, de cara emburrada, até parece que Deus não fez nada pela sua vida. Ei, você vai quebrar essas cordas hoje, você vai quebrar elas hoje. Te peço em nome de Jesus, por um momento, esquece esse problema, deixa ele lá fora. Deixa ele lá fora hoje, esquece esse problema aí, meu irmão, esquece ele. Enquanto trouxeram Sansão, irmãos, eu estou até vendo essa cena aqui na minha mente. Vem Sansão amarrado, os filisteus em júbilo, cantando, pegamos ele, matamos ele, agora nós acabamos com ele. De repente, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão de uma forma tal. Ele rebentou aquelas cordas como se fosse um barbante. Pegou uma queixada de jumenta e feriu meu homem só. Oh, louvado seja Deus! Sabe o que eu estou aprendendo aqui hoje? É que Deus não vai permitir que os inimigos zombem de você. Deus não vai permitir que os inimigos zombem de você. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que os inimigos zombem de você, não. Ele está te dando uma porção do Espírito aí. É. Deus de mistério, coisa linda, Jesus me mostra. Meu Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Jesus está falando com você, diga glória a Deus. Jesus está falando com você, diga aleluia. Olha aí o prejuízo, Satanás, a igreja glorifica Jesus. Meu Jesus, escuta. No meio daquela peleja, Sansão com, anjo, com uma queixada na mão, parecia uma metralhadora. Era filisteu pra lá, filisteu pra cá, caía um, caía outro, e Sansão de pé, e Sansão de pé. Creia nessa palavra hoje. Vai ser filisteu pra lá, filisteu pra cá, e você vai permanecer de pé. De pé você vai ficar hoje. Depois de tudo isso, irmão, deu uma canseira em Sansão, deu uma sede tão grande que Sansão clama: Senhor, eu tenho sede, tu me livraste dos filisteus, dai-me água para beber agora. Sabe o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor que uma pedra se abriu no meio e desceu água. Sabe a revelação que Deus me deu hoje? Tu não vai morrer no deserto. Deus está enviando a fonte de água, ou melhor, a fonte está aqui. A fonte está em nosso meio. A fonte está em nosso meio. A fonte está em nosso meio. A fonte diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37: quem tem sede, vem a mim beba. Quem tem sede, vem a mim beba. Tu só vai sair daqui com sede se você quiser, porque a fonte está jorrando hoje. A fonte está jorrando água hoje. Meu Deus, coisa linda, Jesus. Mistério de Jesus. Depois de tudo isso, nosso amigo Sansão, mais uma vez, comete um grande erro. Mais uma vez, Sansão volta naquela velha fraqueza dele. Quem aparece agora na história? Dalila. Essa mulher conquistou o coração de Sansão de uma maneira tão forte, irmãos. De uma maneira tão forte que fez Sansão perder por um momento a visão de Deus. Foi um investimento tão forte do inimigo que fez Sansão perder completamente a percepção da voz divina. A Bíblia diz que por 3 vezes ela tentou fazer Sansão revelar o segredo de sua força. Ela insistia constantemente: Sansão, me declara onde está a sua força. Sansão guardando, Sansão guardando. Até que chegou um dia que tanto ela persuadi-lo, ele fala: olha, sobre a minha cabeça nunca passou a navalha. Veja bem que Sansão tinha pelo menos três condições: era não beber, era não tocar em nenhum cadáver e depois não tocar no seu cabelo. Ele já tinha bebido, ele já tinha tocado em cadáver, só restava o cabelo. E quando ele falou aonde consistia o segredo da sua vitória, da sua força, meu Jesus, o que aconteceu? Sansão adormeceu nos joelhos de Dalila. Você não está entendendo, né? Deus está falando aqui hoje contigo, homem, e tu está adormecido aí nos joelhos de Dalila. Deus está falando contigo aí, jovem. Desperta-te. Sai dos joelhos dela. Isso é caminho de morte. Desperta, jovem. Sai dos joelhos dela. Isto é caminho de morte. Desperta, igreja. Sai dos joelhos de Dalila. É caminho de morte. Sansão não quis acordar, não quis. Ele preferiu ser exortado de outra maneira, mas não quis acordar. De repente alguém rapa os seus cabelos. E a Bíblia diz que quando foi cortado os seus cabelos, Deus tirou o seu espírito de Sansão. Quando Sansão se despertou daquele sono, quando acorda agora ou amanhã vai ser tarde demais, diz o Senhor. Melhor tu despertar agora, viu? Escute. E quando os filisteus viram que Sansão já não tinha mais a sua força, pegaram ele, amarraram. Agora já não tinha mais o espírito para quebrar as cordas. A primeira coisa que o adversário fez foi furar os seus olhos. Escuta uma coisa: o adversário está louquinho da vida para tirar sua visão. Ele está louco para conseguir fazer você perder a sua visão espiritual. Toma cuidado, por favor, irmão. Não me tenha nessa noite como alguém que está aqui repreendendo a igreja. Por favor, não tenha me como isso. Tenha como um mensageiro de Deus que está dizendo: não perca a visão, jovem. Não perca a visão. Não perca a visão, não perca a visão. Que cena triste, irmãos. Que cena triste. Aquele que outrora era chamado de santo, agora passa e é chamado de cego. Agora passa e é chamado de cego, de fraco, de fracassado. Eu quero entender que quando Sansão estava lá na moinha rodando lá, alguém dizia: não é esse o santo de outra hora, não é esse o forte de outra hora, não é esse o escolhido de Deus. Era a história de Sansão. Mas eu falei tudo isso só para nós chegarmos em um ponto hoje. Quando Sansão estava lá na moinha, o Espírito do Senhor me revelou ao meu coração que Sansão lembrou de uma promessa que tinha sobre a vida dele. Sansão não veio ao mundo por acaso. Sansão tinha uma missão de livrar o povo dos filisteus. Então eu entendi. Deus falou ao meu coração: sabe o que aconteceu? Sansão se humilhou. Sansão voltou e lembrou de mim. Detalhe, irmão, presta atenção nesse detalhe. A Bíblia diz que quando foram prender a Sansão, que os seus cabelos voltaram a crescer. Escuta aqui, Satanás pensa que te derrubou, mas ele esqueceu que os teus cabelos estão crescer. Eita Deus de mistério, aleluias! Estavam todos reunidos, os filisteus e seus príncipes. Vamos fazer uma festa a Dagom, vamos fazer aqui um banquete a Dagom, porque Deus, o nosso Deus, era ele dizendo, o nosso Deus nos entregou Sansão, o nosso Deus nos deu o seu herói. Vamos abusar de Sansão nessa noite. Quando eu estava lendo esse texto, Deus falou muito forte ao meu coração assim: se tem uma coisa que Deus não permite, é que alguém zombe dos seus escolhidos. Se tem uma coisa que Deus não permite, é que alguém zombe dos seus escolhidos. Por quê? Sabe por quê? Porque do filho quem trata é o pai. Ei, quem trata de você é Deus. Quem te exorta é Deus. Quem te corrige é Deus. Deus não vai deixar o inimigo zombar de você. Oh, glórias! Eu já até estou vendo todos reunidos ali no templo, esperando a entrada de Sansão. Eles não esperavam um homem de cabelos crescidos, não esperavam. Esperavam um homem careca, esperavam um fracassado cego. Oh, glória! Mas eu falei que Deus ia surpreender muitos aqui hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Prepara um louvor, Dori, vem aqui para frente. Já estaremos entrando na revelação final de Deus aqui. O arcanahasher que arrou venarga suria. O irquete que passou que ante que abaixa. Ei, chamar que ando que amarra suria. Assim diz o Senhor. Eu dou a última palavra. Eu digo acabou. Eu abato. Eu exalto. Deus está falando para alguém nessa noite. A última palavra quem dá é Ele. Oh glória. Eita, meu Deus. Se você sentir de vir aqui à frente, pode vir. Se você quiser vir aqui à frente, venha, porque eu vou fazer uma oração especial pela tua vida. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, enquanto você está chorando aí na frente, estão sensíveis. Seus cabelos estão crescendo novamente. Enquanto você está chorando aqui na frente, teu cabelo está crescendo. Mas a alegria vem de manhã. Envolve Jesus. Envolve com esta glória novamente. E não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Meu Deus, ele não vai deixar você morrer. E promessa, o inimigo não vai zombar mais de você. Não vai, Deus não permite. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Em nome de Jesus, toca Jesus sobre eles, como o Senhor tocou sobre Sansão. Sei que e todos os inimigos foram vencidos. Agora sobre eles aqui, meu Pai, desça o teu Espírito, desça o teu Espírito. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. É, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Deus está no meu lado. Então exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Não teria sentido se eu terminasse essa palavra e não te ligasse o recado que Deus mandou. Não teria sentido eu traçar toda essa personagem de Sansão aqui e não te contar o que aconteceu nos seus últimos dias. O que aconteceu com Sansão nos últimos dias? Preste atenção na voz de Deus para com a tua vida hoje. Quando os inimigos de Sansão pensou que tinham acabado com ele, Deus deu a ele uma porção maior. Deus deu a ele uma porção maior. Diz a palavra do Senhor que nos últimos dias de Sansão ele feriu tantos filisteus, mais do que durante toda a sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está te dando uma porção diferente do Espírito hoje. Se tu falava em língua estranha, tu vai falar e vai profetizar. Se você não falava, você vai falar. Se você não profetizava, vai profetizar, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Ao que está sentado, Jesus, no trono, tira prazas do teu altar e coloca sobre nós aqui, Jesus. E ao Cordeiro, espírito de timidez, saia! Espírito de timidez, rua pra você! O povo de Jesus vai adorar ele hoje! Veja a honra. Seja a glória. Pode exaltar, querido. Pode exaltar porque teus cabelos cresceram. Seja teus cabelos cresceram. Pelos séculos dos séculos. Tem fogo aqui. Tem fogo do Espírito em nosso meio. Deus não me enganou. Tem fogo aqui em nosso meio. No trono e ao Cordeiro. Põe esse mistério pra fora, irmão. Não tenha dúvida, Deus te batizando aí. Pode fora, mistério. Teu cabelo está crescendo. Seja a honra. É mistério. Fala com Deus e mistério aí. Pode falar. Seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Olha a nuvem de glória que chegou sobre nós. Olha a nuvem de glória que chegou sobre nós. Poderoso Deus. Poderoso Deus. minha alma anseia. Abraça o teu irmão, abraça ele. Abraça aquele que está próximo de você aí. Algo está sentado. Abraça ela aqui, irmão, abraça ela. Abraça ela aí. No trono. Agora, meu Deus. Diante do ato de fé, Pai, eu vejo meus cabelos crescerem. E a tua igreja está crendo nesta palavra. Deus, tira toda dúvida agora. Estrela, será com teu respeito, meu Pai. Seja a glória. Seja o domínio pelo século do século. Em nome de Jesus, poderoso Deus, poder. Agora, toda a cabeça, poderoso Deus, agora, poder de Deus, agora, unção de Deus, agora, reveste, reveste, Senhor, reveste. Minha alma do alto da cabeça agora, abra nos pés, sinta este poder, receba, em nome de Jesus, é mais, em nome de Jesus, mais, queima, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, agora, oh, xarabaca, sobre a alma da raça, Deus está derramando aqui o choque agora, ai, xarabaca, sobre a alma da raça, Até transbordar. Deus batizou jovens aqui. Ei, Deus está batizando ainda. Dizem aí que o Pentecostes ia acabar, pastor, mas não acaba não. Enquanto a igreja ora, o fogo de Deus vai estar no meio dela. Sabe o que Jesus está falando comigo aqui agora? Eita, meu Deus de mistério. Se tu não está crendo no que está acontecendo aqui, ele vai aí visitar você para te mostrar que não é emoção, viu, carnudo? Não é emoção, é a glória do Senhor e desceu sobre estes aqui. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, Deus. Chegou a minha vez. Visita, sei que hoje que é meu dia. Aquele que está na dúvida, vai lá, Jesus. Arranca lá. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas, quanto tempo esperei, chegou a minha vez. sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. É Jesus. É o meu lugar. Vou restaurar a minha vida. Thank you.